Harmonia FM 100,7, a rádio da valorização da família. Minha família vossa é. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Lucas 8, 52 a 55. Dia, a Harmonia FM 100,7, a rádio que toca o seu coração. Programa Show de Louvores, o programa que é uma bênção no seu rádio. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Jó 5, 17, 18. Harmonia Mercosul FM 100,7, a rádio que toca o seu coração. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 99921-5503. 99921-5503. Siga Harmonia FM no seu Facebook, facebook.com/Harmonia Mercosul. Mercosul. Minuto. Instituto Paz no Trânsito. Se você foi vítima de um acidente de trânsito ou nele perdeu algum familiar, saiba que é possível acionar a justiça para pedir que o responsável seja condenado a lhe pagar uma indenização por danos morais, materiais ou estéticos em razão das lesões sofridas, dos prejuízos financeiros e do sofrimento decorrente da morte de seu ente querido. Este é um importante instrumento que você tem nas mãos, não apenas para ser indenizado, mas para fazer justiça pelo crime cometido, pois sabemos que muitas vezes a punição só é efetiva quando atinge o bolso do culpado. E cuide com o prazo, que normalmente é de 3 anos a contar do acidente. Minuto. Instituto Paz no Trânsito. Dirigir sob a influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ou recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa continuam sendo infração gravíssima, com multa agravada em 10 vezes, o que na prática significa 7 pontos na carteira e multa de R$ 2.934,70. Além disso, estão previstos no CTB a suspensão do direito de dirigir por 1 ano, o recolhimento da habilitação e a retenção do veículo. Álcool e direção não combinam. Diga sim à vida. Se beber, não dirija. Uma campanha 100,7. A rádio que toca o seu coração. Coração. Minuto. Cadastra cão. Castração. Castração é um ato cirúrgico cujo cães e gatos passam para não se reproduzirem mais. A cirurgia é feita sob anestesia geral, fazendo com que seu animalzinho não sinta nenhuma dor. Nas fêmeas são retirados úteros e ovários, e nos machos os testículos. Após a castração, os animais não entram mais no cio, o que contribui para um comportamento mais tranquilo, pois os animais não procuram mais parceiros sexuais. O ideal é que as fêmeas sejam castradas antes do primeiro cio, que conta a partir dos 6 meses até 1 ano de idade, pois diminui consideravelmente a incidência de tumores mamários. Se você castrar seu animalzinho, estará contribuindo para o cessar de crias indesejadas, além da diminuição do sofrimento de cães e gatos abandonados. Mas lembre-se, a cirurgia de castração é um ato sério e só deve ser feito por um médico veterinário capacitado. Procure um veterinário de sua confiança ou a prefeitura de sua cidade, pois algumas cidades oferecem essa cirurgia gratuitamente. Minuto! Cadastra cão! Programa Show de Louvores. O programa que é uma bênção no seu rádio. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Momento de meditação. Vejam os corvos. Não plantam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Lucas 12:24. A ciência médica reconhece que medo e ansiedade são responsáveis por doenças. Também são ameaça para a fé cristã. A pessoa ansiosa esquece o Deus que a criou, que dá as vestes, o alimento de cada dia, e assim sua fé atrofia. A ansiedade devora a pessoa. A sincera aceitação dos ensinamentos de Cristo poderia eliminar mais da metade das doenças e preocupações humanas. Sem levar em consideração as recompensas da vida eterna, valeria a pena para qualquer pessoa viver de forma cristã apenas pelas compensações mentais e morais. Cristo nos convida a olhar para além do corpo e da sepultura. Põe o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Se há alguma coisa na qual convém investir tempo e sacrifício, é a salvação eterna. O resto, a sobrevivência física vem como juro e correção desse investimento, pois o pai sabe que precisamos de tudo isso e dará todas as coisas. Harmonia FM 100,7. A Rádio do Bem.